ZYI 695, AM 560 kHz, Rádio Consolação do Vale, uma rádio católica a serviço da vida. Mamanguape, Paraíba. 92. Consolação do Vale.